Seja bem-vindo ao programa Espelho Mágico aqui na Rádio Antena Web. Comigo, Joana, que estou consigo durante 30 minutos para o fazer relaxar. Este é um programa mágico e esta semana, tal como tinha anunciado na semana anterior, vamos ajudá-lo a compreender-se melhor. Vamos fazer ou ajudá-lo a fazer com que as suas afirmações sejam mais positivas para si. Louise L. Hay é quem nos vai ajudar com a leitura do seu livro. O livro é possível de ser adquirido e aqui vamos oferecer-lhe 10 edições correspondentes ao livro Eu Consigo. Vamos oferecer-lhe a edição áudio, que pode seguir aqui no Espelho Mágico. Depois deste momento musical, fique com a leitura do livro Eu Consigo, de Louise L. Hay, aqui em mais uma edição do programa Espelho Mágico. Fique por aí e até já. Este CD é uma versão áudio do livro Eu Consigo. O livro deve ser lido e o CD ouvido. Ouça este CD durante pelo menos 30 dias. Deixe que estas ideias permeiem a sua consciência até se tornarem parte de si. Eu Consigo. Como usar as afirmações para mudar a sua vida. De Louise L. Hay. Dedico este pequeno livro ao meu público cada vez maior. É meu desejo que todas as pessoas aprendam a usar as afirmações para criar amor, paz, alegria, prosperidade e uma sensação de bem-estar para si próprias. O poder das afirmações. Hoje é um novo dia. Hoje é um dia para você começar a criar uma vida alegre e plena. Hoje é o dia para começar a ver-se livre de todas as suas limitações. Hoje é o dia para aprender os segredos da vida. Você pode mudar a sua vida para melhor. Já tem as ferramentas para o fazer. Essas ferramentas são os seus pensamentos e crenças. Neste livro, ensinar-lhe-ei a usar essas ferramentas para melhorar a sua qualidade de vida. Para aqueles que não estão familiarizados com os benefícios das afirmações positivas, eu gostaria de fornecer algumas explicações acerca delas. Uma afirmação é, na verdade, qualquer coisa que você diga ou pense. Uma grande parte do que nós normalmente dizemos e pensamos é bastante negativo e não cria boas experiências para nós. Temos de transformar o nosso pensamento e as coisas que dizemos em padrões positivos se queremos mudar a nossa vida. Uma afirmação abre a porta. É um ponto de partida no caminho para a mudança. Na essência, você está a dizer ao seu subconsciente: estou a assumir a responsabilidade. Tenho consciência de que há algo que posso fazer para mudar. Quando falo acerca de fazer afirmações, eu quero dizer escolher conscientemente palavras que o ajudarão a eliminar alguma coisa da sua vida ou a criar alguma coisa nova na sua vida. Todos os pensamentos que produz e todas as palavras que diz são afirmações. Toda a nossa conversa connosco próprios, o nosso diálogo interior, é uma corrente de afirmações. Você está a usar as afirmações a toda a hora, quer o saiba, quer não. Está a afirmar e a criar as suas experiências de vida com cada palavra e pensamento. As suas crenças são apenas padrões de pensamento habituais que aprendeu em criança. Muitas delas resultam muito bem para si. Outras crenças podem estar a limitar a sua capacidade de criar as coisas que diz querer. Aquilo que você quer e aquilo que você acredita que merece podem ser coisas muito diferentes. Precisa de prestar atenção aos seus pensamentos para poder começar a eliminar aqueles que estão a criar experiências que você não quer na sua vida. Por favor, perceba que cada queixa é uma afirmação de alguma coisa que você pensa que não quer na sua vida. Sempre que você se zanga, está a afirmar que quer mais raiva na sua vida. Cada vez que se sente uma vítima, está a afirmar que quer continuar a sentir-se uma vítima. Se sente que a vida não está a dar-lhe o que quer, então é certo que nunca terá as coisas boas que a vida dá aos outros. Isto acontecerá até você mudar a maneira como pensa e fala. Você não é uma má pessoa por pensar como pensa. Simplesmente nunca aprendeu sobre como pensar e falar. As pessoas em todo o mundo só agora começam a aprender que os nossos pensamentos criam as nossas experiências. Os seus pais provavelmente não o sabiam, por isso não podiam de forma alguma ter-lhe-o ensinado. Ensinaram-no a olhar para a vida da mesma forma que os pais deles os ensinaram. Por isso, ninguém está errado. No entanto, está na hora de todos nós acordarmos e começarmos a criar conscientemente as nossas vidas de uma forma que nos agrade e beneficie. Você consegue. Eu consigo. Todos nós conseguimos. Só precisamos de aprender a fazê-lo. Por isso, vamos começar. Ao longo deste livro, falarei acerca das afirmações em geral e depois avançarei para áreas específicas da vida e mostrar-lhe-ei como fazer mudanças positivas na sua saúde, nas suas finanças, na sua vida amorosa, etc. Este é um livro pequeno porque depois de aprender a usar as afirmações, poderá aplicar os mesmos princípios em todas as situações. Algumas pessoas dizem: as afirmações não funcionam. O que é uma afirmação por si só? Quando o que querem dizer é que não sabem usá-las corretamente. Eles podem dizer: a minha prosperidade está a crescer, mas pensam: oh, isto é uma estupidez, eu sei que não vai funcionar. Qual é a afirmação que pensa que vai ter mais força? A negativa, claro, porque faz parte de uma forma de ver a vida que está enraizada em si e lhe é habitual. Às vezes as pessoas dizem as suas afirmações uma vez por dia e queixam-se durante o resto do tempo. Demorará muito tempo até as afirmações resultarem se forem feitas dessa maneira. As afirmações em forma de queixa vencerão sempre, porque existem em maior quantidade e habitualmente são ditas com grande intensidade. Contudo, dizer as afirmações é apenas parte do processo. O que você faz durante o resto do dia e da noite é ainda mais importante. O segredo para fazer as suas afirmações resultarem rápida e consistentemente é preparar uma atmosfera para elas crescerem. As afirmações são como sementes dadas no solo. Solo pobre, crescimento pobre. Solo rico, crescimento abundante. Quanto mais escolher pensamentos que o fazem sentir-se bem, mais rapidamente as afirmações produzirão resultados. Por isso, tenha pensamentos felizes. É tão simples como isso. E é possível fazê-lo. A forma como escolhe pensar agora mesmo é apenas isso, uma escolha. Você pode não perceber por ter pensado dessa forma durante muito tempo, mas é realmente uma escolha. Agora, hoje, neste momento, pode escolher mudar a forma como pensa. A sua vida não vai mudar de um dia para o outro, mas se você for consistente e fizer diariamente a escolha de ter pensamentos que o façam sentir-se bem, fará certamente mudanças positivas em todos os campos da sua vida. Aprendi este segredo com Esther Hicks Abraham. Esther Hicks é uma oradora motivacional que dialoga com um grupo de guias espirituais que se intitulam Abraham. Considero a Abraham um dos melhores professores do planeta atualmente. Acordo todas as manhãs com bênçãos e gratidão pela vida maravilhosa que tenho e faço a escolha de ter pensamentos felizes, independentemente do que os outros estejam a fazer. Não faço isto durante todo o tempo, mas agora faço durante 75% ou 80% do tempo. E isso fez uma grande diferença na forma como eu gozo a vida e na quantidade de coisas boas que parecem fluir para o meu mundo cotidiano. O único momento em que vivemos é este momento. É o único momento sobre o qual podemos ter controlo. Ontem é passado, amanhã é um mistério, hoje é uma dádiva e é por isso que lhe chamamos o presente. A minha professora de yoga, Maureen McGuinness, diz esta frase em todas as aulas que dá. Se você não escolher sentir-se bem neste momento, como é que pode criar momentos futuros que sejam abundantes e divertidos? Como é que se sente agora? Sente-se bem? Sente-se mal? Quais são as suas emoções atuais? O que é que sente? Gostaria de se sentir melhor? Então tente alcançar um sentimento ou pensamento melhor. Se se sentir mal de alguma forma, triste, mal-humorado, amargo, ressentido, zangado, com medo, culpado, deprimido, invejoso, crítico, etc., perdeu temporariamente a sua ligação com a corrente de boas experiências que o universo tem preparadas para si. Não desperdice os seus pensamentos com a culpa. Nenhuma pessoa, lugar ou coisa tem qualquer controlo sobre os seus sentimentos porque eles não pensam na sua mente. Esta é também a razão pela qual você não tem realmente controlo nenhum sobre os outros. Você não consegue controlar os pensamentos deles. Ninguém consegue controlar outra pessoa a menos que essa pessoa lhe dê permissão para isso. Por isso, você deve estar consciente da mente extraordinária que tem. Você pode assumir o controlo total sobre os seus próprios pensamentos. Eles são a única coisa que você pode controlar totalmente. O que você escolher pensar é o que você vai receber na vida. Eu escolhi ter pensamentos de alegria e apreço, e você também pode fazê-lo. Que tipo de pensamentos o fazem sentir-se bem? Pensamentos de amor, estima, gratidão, experiências felizes da infância? Pensamentos que o fazem sentir-se feliz por estar vivo e abençoar o seu corpo com amor? Você goza verdadeiramente o momento presente e fica entusiasmado com o amanhã? Ter este tipo de pensamentos é um ato de amor por si próprio, e o amor por si próprio cria milagres na sua vida. Agora, vamos às afirmações. Fazer afirmações é fazer uma escolha consciente de ter certos pensamentos que criarão resultados positivos no futuro. Eles criam um ponto focal que lhe permitirá começar a mudar os seus pensamentos. As frases afirmativas consistem em ir para além da realidade do presente para a criação do futuro através das palavras que usa no momento presente. Quando você escolhe dizer "sou muito próspero", pode, na realidade, ter muito pouco dinheiro no banco no momento. Mas o que está realmente a fazer é a plantar as sementes para a prosperidade futura. Sempre que repetir esta frase, estará a reafirmar as sementes que plantou na atmosfera da sua mente. É por isso que se quer que essa seja uma atmosfera feliz. As coisas crescem muito mais rapidamente em solo fértil e rico. É importante você dizer sempre as suas afirmações no presente do indicativo e sem contrações. Embora eu use contrações no texto dos meus livros, nunca as uso em afirmações porque eu não quero diminuir o seu poder. Por exemplo, afirmações típicas começariam com "eu tenho" ou "eu sou". Se você disser "eu vou" ou "eu terei", o seu pensamento continuará no futuro. O universo entende os seus pensamentos e palavras muito literalmente e dá-lhe aquilo que você diz que quer. Sempre. Esta é mais uma razão para manter uma atmosfera mental saudável. É mais fácil pensar em afirmações positivas quando se sente bem. Veja as coisas assim. Cada pensamento seu é importante, por isso não desperdice os seus preciosos pensamentos. Cada pensamento positivo traz o bem para a sua vida. Cada pensamento negativo afasta o bem. Mantém-no fora do seu alcance. Quantas vezes você esteve quase a conseguir uma coisa e ela pareceu ser afastada no último momento? Se você conseguisse lembrar-se de como era a sua atmosfera mental nessas alturas, teria a resposta. Demasiados pensamentos negativos criam uma barreira contra as afirmações positivas. Se você disser "eu já não quero estar doente", tal não é uma afirmação para a boa saúde. Você tem que afirmar claramente o que quer. Aceito uma saúde perfeita agora. Detesto este carro. Não lhe traz um carro novo maravilhoso porque você não está a ser claro. Mesmo que consiga um carro novo, ao fim de pouco tempo irá provavelmente detestá-lo, porque é isso que você tem estado a afirmar. Se você quer um carro novo, diga alguma coisa deste tipo. Tenho um carro novo lindo que satisfaz todas as minhas necessidades. Você ouvirá algumas pessoas dizerem "a vida é uma porcaria", o que é uma afirmação horrível. Consegue imaginar que experiências essa afirmação atrairá? Claro que não é a vida que é uma porcaria. É o seu pensamento. Esse pensamento fá-lo-á a sentir-se muito mal. E quando você se sente muito mal, nenhum bem pode surgir na sua vida. Não desperdice tempo a falar acerca das suas limitações, más relações, problemas, doenças, pobreza, etc. Quanto mais você falar acerca do problema, mais enraizado ele se torna. Não culpe os outros pelo que parece estar mal na sua vida, isso é outra perda de tempo. Lembre-se, você está sujeito às leis da sua própria consciência, dos seus próprios pensamentos, e atrai a si experiências específicas como resultado da maneira como pensa. Quando você mudar o seu processo de pensamento, tudo na sua vida mudará também. E ficará surpreendido e encantado ao ver como as pessoas, lugares, coisas e circunstâncias podem mudar. A culpa é apenas mais uma afirmação negativa e você não quer desperdiçar os seus preciosos pensamentos com ela. Em vez disso, aprenda a transformar as suas afirmações negativas em afirmações positivas. Por exemplo, eu detesto o meu corpo. Torna-se. Eu amo e aprecio o meu corpo. Eu nunca tenho dinheiro suficiente. Torna-se. O dinheiro flui para a minha vida de uma forma abundante. Eu estou cansado de estar doente. Torna-se. Eu deixo o meu corpo regressar à sua saúde natural e vibrante. Eu sou demasiado gordo. Torna-se. Eu honro o meu corpo e cuido bem dele. Ninguém me ama. Torna-se. Eu irradio amor e o amor enche a minha vida. Eu não sou criativo. Torna-se. Eu estou a descobrir talentos que não sabia que tinha. Eu estou preso a um emprego horrível. Torna-se. Portas novas e maravilhosas estão a abrir-se para mim a toda a hora. Eu não sou suficientemente bom. Torna-se. Eu estou a meio de um processo de mudança positiva e mereço o melhor. Isto não significa que você tenha de se preocupar com tudo o que pensa. Quando começar a fazer a mudança e a prestar realmente atenção aos seus próprios pensamentos, ficará horrorizado ao perceber quão negativos têm sido muitos deles. Então, quando notar um pensamento negativo, pense para si mesmo. Isto é um pensamento velho. Já não escolho pensar dessa forma. E então encontre um pensamento positivo para o substituir o mais rapidamente possível. Lembre-se, você quer sentir-se tão bem quanto possível. Pensamentos de amargura, ressentimento e culpa fazem-no sentir-se muito mal. E isso é um hábito de que você quer realmente livrar-se. Outra barreira que impede as afirmações positivas de funcionarem é sentir-se menos que. Ou seja, você sente que não merece ter coisas boas na sua vida. Se for esse o caso, pode então começar pelo capítulo 8, autoestima. Poderá ver quantas afirmações de autoestima consegue memorizar e depois repeti-las frequentemente. Ao fazê-lo, mudará esse sentimento de desmerecimento que pode ter dentro de si para um de automerecimento. Depois veja as suas afirmações positivas materializarem-se. As afirmações são soluções que substituirão qualquer problema que possa ter. Sempre que tiver um problema, repita várias vezes. Tudo está bem. Tudo está a resultar para o meu maior bem. Para lá desta situação, só o bem pode surgir. Estou seguro. Esta afirmação simples fará milagres na sua vida. Também sugiro que evite partilhar as suas afirmações com outras pessoas que possam tirar o valor a estas ideias. Quando está a começar, é melhor guardar os seus pensamentos para si até ter alcançado os resultados desejados. Então, os seus amigos dirão: a tua vida está a mudar tanto, o que é que estás a fazer? Leia esta introdução várias vezes até compreender realmente os princípios e poder vivê-los. Além disso, reporte-se diretamente aos capítulos que tenham mais significado para si e pratique essas afirmações em particular. E lembre-se de criar as suas próprias afirmações. Algumas afirmações que pode usar desde já são: eu consigo sentir-me bem comigo mesmo. Eu consigo fazer mudanças positivas na minha vida. Chegamos ao fim da nossa edição do programa Espelho Mágico. Vou deixá-lo com mais um momento musical para o fim desta edição para que possa relaxar. Espero que este momento de leitura do livro de Louise L. Hay, Eu Consigo, lhe tenha feito muito bem. É isso que nós desejamos. Voltamos no próximo domingo, entre as 22 e as 22h30, para mais um Espelho Mágico. Da minha parte é tudo. Uma boa noite, bom descanso e até para a semana.